cansado e oprimido, perseguido fui, as setas feriram também meu coração. Um soldado ferido em meio à solidão, perdido em densas trevas, andei sem direção. Tudo estava perdido, a morte desejei. Ah, eu não sabia que um dia alguém viria. Este alguém foi Jesus, que a mim falou: sou Salvador, teu Criador, teu Redentor. Vinde a mim, não sofras mais, filho querido. Eu não te abandonei, jamais te deixei, meu amor não te neguei. Querido, eu sempre te amei. Filho querido, eu não te abandonei, jamais te deixei, meu amor não te neguei. Com meu sangue na cruz eu te comprei, filho querido.